escapar entre seus beijos. E não me dava mais. Era tanto faz, tanto fez, que tanto acabou. Acabou o encanto, acabou o tesão, e tudo isso refletiu no coração. E pro azar da sua carência, pra